Então, o QG apresenta aí mais um talento. A quem possa interessar, a proposta é mudar. O que vem da boca reflete sua forma de pensar. Não é apenas se vestir, investir na imagem é traduzir, resistir, persistir na mensagem. Eu vou chegar e me apresentar pra representar, manifestar todo o sentimento. Além do limite, corro contra o vento. O que mais importa é cantar o que vem de dentro. Pelo povo brasileiro vou lutar. Se de novo o microfone tá no ar, estejam prontos a tudo que vier. Até o fim fiquem todos de pé. O que sou, o que sei, que sempre lutarei, seguirei onde vou encontrar o amor. Enxergar muitas mãos a tocar, me juntar com aquele que também está a guerrear. No Nordeste, no Norte, tem que ser muito forte pra continuar na resistência do lugar. Esse ser que renascerá, os esse se libertará. Em qualquer lugar que estiver, eu sei que brotará. É muito lindo ver o povo reunido no salão, cantando o refrão, abrindo o coração. Por isso que cada palavra que falo não pode ser em vão. Uma revolução não pode ser por emoção. Se me chamaram pro combate, já me apresentei, não me calei. Com multidão já me juntei, guerrearei contra todo aquele que só quer me ver calado, derrotado, sou soldado e levantei. E assim vou na missão, sa. Nordestino, dividindo, sangrando, sentindo o choque do destino. Sei que não tô no padrão e é esquisito, eu resisto. Por isso que não me visto do que já estava previsto. Quando o Gog falou, aí tá vindo rapadura, todo mundo até pensou, é brincadeira. Muita gente até riu desse nome, mas depois que sentiu, quando viu, eu levantei poeira. Esse aqui o cantador, a moda antiga, vai fazendo o bacantigo pra estremecer. Pra permanecer com bravura, elevando as alturas, se segura com postura pra fortalecer. Eu tô aqui pra ser mais um, pra fazer o show, pra descer do palco e depois ir embora. Se eu não falar com alguém, serei mais um ninguém e também não terei uma história. Ora, tem que pôr o pé no chão, sentir a multidão, visitar a comunidade e conversar com os habitantes. Se apenas gritar e pedir pro barulho, estarei tão distante. E nesse instante, bato continência, afirmo a presença. Exalo transparência na frequência, ultrapasso a fronteira colocada pela luz na velocidade do tempo da vivência. Eu agradeço pela recepção, pela compreensão, cada lugar da ocupação de cada morador. E em cada rima razão faz a explosão, além do clarão também um esplendor. É como rebeldia, vai passando tocando o peito, despertando rebeldia que não passa, ultrapassa, entrelaça nossa raça, se liberta da mordaça, interpreta e manifesta a voz da massa. Andando passo a passo, sem cair no braço pro chão, sem que não traça ilusão, comunica a todo mundo, vou mergulhando bem fundo no motivo que me leva esse canto por toda a nação. Em cada canto, um canto que voa pelo ar, os corações suburbanos não podem parar. Vou cantar por cantar, não vou fazer por fazer, não vou dizer por dizer, não vou falar por falar, não vou escrever por escrever, não vou rimar só por rimar, até porque tudo que sinto é muito mais que tudo isso e cada um que acreditou tem que honrar. Não é só por participação, isso é mais que uma celebração, muito mais que realização. Eu preciso de tua compreensão, senão será em vão cada palma dada a mim, cada coisa que eu escrevi. Não vou rimar nada com nada só pra alguém divertir, vai me aplaudir se sentir. Tem que fazer a diferença aonde quer que for, sentir o calor dos corações, derrama sua pelas missões, então mande um aviso para as gerações, pra dar o melhor de si, enfrenta as rejeições. Seja verdadeiro com suas canções, representa todo o tempo o sentimento, porque seu canto significa cada palavra para os corações. Muito bom, muito bem, muita gente só te abraça porque sabe que você rima bem. E daí? Seria muito mais bonito se abraçasse quem tá do seu lado como ser humano também. Isso aí. Pega dinheiro da bilheteria, da periferia, é muito fácil dar adeus sem estender a mão. Pega o primeiro avião, não dá contribuição, fazer tudo em vão, cuspindo na solidão. Arrogância de quem não merece o carinho do povo, diz elegância. E quando aparece outro show, olha lá todo mundo de novo, indo para o camarim, virando a cara quando fala, nada fala, para. Nada quer dizer, guarde seu aplauso pro final, pois a verdadeira estrela dessa noite, vejo que é você. Vejo que você faz parte do QG, muito prazer em conhecer, representar, fortalecer, compartilhar o melhor de mim, assim fazer por merecer, responder, ser toda a responsa, tem que ter. Vou marchando, cantando, porque sei quem sou, militância, esperança de quem não calou, peregrino na estrada do amor, quem sou, repetista, ativista na defesa do trabalhador. Lavrador vai embolando, arando a terra, preparando o chão no coração brasileiro. Rapadura, chique, chique, sujeito, trago no peito o Ceará por inteiro. Limpando a voz, no rap em timbolo, só cabra da peste. Então teste. Gastão passa a bomba do centro-oeste. Então vai preparando o ouvido, liberte o sentido que tava contido, oprimido. Prepare seu punho que o motivo ainda tá vivo, muito mais ativo. Agora é ao vivo que revivo dentro de mais um rascunho. Deixa eu respirar, sentir o ar, a me tomar, continuar a caminhar, pra que possa penetrar no olhar e dedicar todo o meu canto a todos os cantos que estão comigo a cantar. Em cada canto, um canto que voa pelo ar, os corações suburbanos não podem parar. Seja ele. MC ou que for, tem que ter mais amor. Seja MC ou que for, tem que ter mais calor. Seja MC ou que for, tem que dar mais valor. Seja MC ou que for, tem que ter muito mais amor. Seja MC ou que for, tem que ter mais amor. Seja MC ou que for, tem que ter mais calor. Seja MC ou que for, tem que dar mais valor. Seja MC ou que for, tem que ter muito mais amor.